sobreviver nessa cidade central, onde crimes e delitos são fundamentais. Manuais não ensina você a viver, é melhor prestar atenção no rap. Arranje um plano e aí você poderá se divertir, mantendo o porta-luva, porque os caras aqui adoram brigar. Se você é um paga-pau dos homens, cuidado com a polícia. Mas se você é um artista de rua, mesmo assim é tratado como um animal. Não se encontrou, se perdeu, fique ligado e não se mexa. Mantenha as mãos no volante, no banco esperto. Agora vai aprender de como sobreviver nessa cidade central, Brasília, cidade central, onde o 121 é fundamental. É assim que sobrevive aqui. Prepare sua câmera para gravar as brutalidades feitas pelos gambé. Assim você e sua família poderão ver a fita quando quiserem. Não confie em ninguém, especialmente nessas gatas de corpo quente, que são as fêmeas delinquentes. Na hora que o seu dinheiro acabar, elas vão te dispensar. Procura se disfarçar, e não visa o traje pesado, porque o nosso movimento é discriminado. Sei que tem várias gangues que estão feitas da vida, não admiram a paisagem, percebe que é foda, não gostam de desfile nem moda, percebe que não é aquela imagem que você viu na TV. Prédios, gatas loiras, morenas, aconselhamos você fazer as malas e queimar o chão. E queimar o chão, sai fora. Eu deveria fechar você, é só mais um trouxa, dizendo que aqui só os fortes sobrevivem, que nada, até eles morrem e ninguém reza por eles. Filho de preconceito, é puro preconceito. Estou andando sozinho, perturbado, com tantas coisas que vejo, irmão. Irmão, é uma viagem sem volta. Perdemos tudo aquilo porque lutamos. Vamos mostrar para eles que é o povo quem manda aqui nessa cidade central, Brasília. Cidade central, onde o 121 é fundamental, é fundamental. Cidade central, Brasília. Cidade central, onde o 121 é fundamental, é fundamental. Cidade central, Brasília. Cidade central, onde o 121 é fundamental, é fundamental. Se liga, mola, abura, cuidado. Homens da lei mandam encostar mão na parede depois de nos humilhar e fazer uma porção de perguntas banais. Sai dando risada como animais à procura de outros malucos que não tem nada a ver com seus problemas pessoais. Passamos batido, logo ali uma roda de maluco. Quer mandar tal erva maldita? Chega e cola e não deixa a vela apagar. Dou um tapa legal para aliviar meu cérebro mal. Ideias bem-vindas, ideias malditas. Cada um tem o seu ideal a seguir. Sei que as que me foda, mas não deixa fugir. Me lembro, moleque doido, agoniado. Não pagou a dívida, recebeu um roubo no peito, ficou ali no chão. Isso não é fácil de se ver, não. Brasília tem seu lado inferior. Vários sapeca, pete na mão, o eco quebrando o silêncio da madrugada. Sei que tem vários chegados que estão ligados, que o ferro é pra ser usado nas horas certas. E na quebrada, quando o bicho pega, os camaradas espertos se entocam, pedem perdão e adeus proteção. Sabe por que os idiotas dizem que os heróis não voam? Eles moram atrás das grades, vários caras fazem sujeira. E quem paga caro somos nós, somos rappers. E se quiser encarar, tenta a sorte, chega aqui. Ninguém aqui vai bundar, não. No meio desses edifícios, essa enorme selva de pedra, existem idiotas que pensam que somos vermes. A procura de ferida para nos alojar, se liga. Só queremos a sua ideia lavar e você vem nos ignorar. Mesmo assim, vamos te alertar. Enquanto vocês nos criticam, mais um artista no movimento vamos te apresentar. Diana, chegando devagar, deixe sua ideia para finalizar. Então, estou aqui para te mostrar. Todos sabem que tenho a quem puxar. Mais um braço forte para o movimento, vocês podem contar. O estilo é esse, não dá para mudar, vamos fazer acontecer. Grave meu nome para dizer que de mim Diana já ouviu falar. Minha carreira aqui vou iniciar, e as donas de presa do meu lado vão estar nessa cidade central, Brasília. Cidade central, onde o 121 é fundamental, é fundamental.